Na tarde de sábado, por volta de 16 horas, policiais militares foram acionados para um deslocamento até a barranca do Rio Paraná, no local conhecido como Porto Oficial da Marinha, na área central de Foz do Iguaçu, segundo informações, porque lá estaria o corpo de um homem encontrado boiando nas águas do Rio Paraná. A informação se confirmou, como nos conta o tenente da Polícia Militar que participou da operação de resgate. Sim, desde as 7 horas da manhã chegou uma denúncia ali pra gente de que esse corpo estaria no Rio Paraná. Foi a própria família que recebeu a ligação, né, dos possíveis autores desse homicídio. E foram feitas buscas aqui no Porto da Marinha, no Porto da favela do cemitério ali do Monsenhor. Só que não foi encontrado ali nada. Mas agora pescadores encontraram o corpo ali boiando no Rio Paraná aqui e trouxeram para a margem. Quem que seria esse indivíduo? Esse seria um menor ali do Jardim São Paulo, conhecido como Pimentinha. Provavelmente ele estaria devendo algum pedido ali dos traficantes da região. Ou seja, era envolvido com o crime? Era envolvido, ele tinha confirmado ali algum envolvimento dele com o crime. E a família confirma que recebeu uma ligação dizendo que ele teria sido morto e jogado no rio? Sim, a família confirmou aí. Pela manhã receberam essa ligação, chamaram a polícia militar aí para ajudar nas buscas e foi localizado só agora. Deram alguma informação de quem teria praticado esse crime ou não? Eles não sabem. A única informação que eles passaram é que ele teria entrado num veículo preto ali e posteriormente não teriam mais visto esse indivíduo. Foi constatado pela perícia que o corpo não possuía identificação e que tinha marcas de agressão. O menor foi identificado como Denis Daniel do Nascimento, de 15 anos, conhecido pela alcunha de Pimentinha, nos meios policiais e da criminalidade na região do bairro Jardim São Paulo.